Muito boa tarde, aqui estamos, junto ao local onde saiam os Condas da Pacífica, para gravar mais uma faixa. O telefone toca? É sim, minha senhora, boa noite. Olha, posso dizer a frase? Pode sim. Com fé é foder até morrer. Muito bem. Olha, posso dizer o meu nome? Está bem, diga lá. Maria Clementina das Dores. Pronto, então qual é o disco que esteja a ouvir? Adeus, adeus, boa noite. Oh, minha senhora, não se esqueça do disco. Ai, o disco, ai, que disco. Pronto. Thank you. Estúpido, vai! que montou de pé. Crianças, velhos e mendigos, pedindo esmola. Sem família e sem amigos, malos dos tempos de sempre, dos de agora e dos antigos. Malos dos tempos de sempre, dos de agora e dos antigos. Todos estragam pão. Cantem e chorem, digam ao mundo que não podemos negar aqueles que nos tendem a mão. Bombas, ogivas e canhões, experiências nucleares, armamento e foguetões. Pensa-se o irmão mais pobre, em troca dão-lhe canções. Pensa-se o irmão mais pobre, em troca dão-lhe canções. Não, não, não. Se dizem que o amor é o dom mais belo da vida, porque há de ser a guerra a coisa mais pretendida. Porque não escolhei a paz como meta preferida. Porque não escolhei a paz como meta preferida. Não, não, não. Não, não quero ver corpos deitados no chão, caídos da fome do mundo, ou frutos da guerra da nação. Não, não, não. Da nação, não. Tinha 18 anos apenas, à minha terra me foram chamar. Tinha de ir combater para o outro lado do mar. Thank you. gentlemen, mesdames et messieurs, agora quase nada, almost nothing, presque rien, original, sweet ball. Bandidos do rock, ok, não queremos carregar. Também banidos do rock. Ok, não gostamos desta merda. Também só querem quem se saiba confortar, penso que está relativo com a florição. Para brincar, foda-se, prefiro dar a minha opinião sobre o que vai mal da puta da nação. Da puta da nação. Banidos do rock, ok, não gostamos desta merda. Também, banidos do rock, ok, não queríamos cá tocar. Também, não querem quem se saiba comportar, penso que estás a microfone e para brincar. Foda-se, prefiro dar a minha opinião sobre o que vai mal na puta da nação. Na puta da nação. Não conhecerás a mulher do próximo, honrar pai e mãe. Jesus Cristo está contigo, obrigado, boa tarde. É dedicada a todos os meninos que andaram a mandar bocas aos condações pacíficas.